Agora, eu gostaria de analisar com os irmãos o versículo 26, usando as palavras que temos no português, mas comparando essas palavras com o original grego. O Espírito Santo intercede, nos ajuda na fraqueza. O Espírito Santo nos ajuda. O Espírito é pneuma, no hebraico é ruach, significa sopro. O sopro de Deus. O sopro de Deus. O hálito de Deus. Quando eu e você sopramos, o que sai de dentro de nós é o elemento que nos traz vida. Sem esse sopro não tem vida, irmão. Pode ter sangue bom, pode ter corpo musculoso, pode ter osso duro, não importa. Sem esse sopro não tem vida. O Senhor sopra da sua vida dentro de nós. O Espírito Santo é chamado de um sopro, porque Deus sopra sobre nós e esse sopro vem para dentro do nosso espírito e passamos a ter vida. Por isso, declaramos, o Espírito Santo habita dentro de nós. O sopro de Deus habita dentro de nós. Segunda expressão, nos ajuda. O Espírito Santo nos ajuda. Nos ajuda é uma palavra no grego, que é uma palavra esquisitíssima. Eu acho que eu nunca consegui dizer essa palavra corretamente. Sunantilambonomai. Sunantilambonomai. Não tem importância nenhuma você gravar esse nome ou lembrar desse nome. Mas é que quando nós vamos no dicionário grego para analisar essa palavra não significa ajuda. Embora ela pode ser traduzida por ajuda, porque o português é um idioma ralinho, bem simplesinho, e não existe outra palavra melhor, mas poderíamos substituir por algumas expressões. E, na verdade, essa palavra complicada no grego, ela significa outra coisa, significa posicionar-se junto, cooperar. É diferente de ajudar, irmão. Me dá uma ajuda. Isso é uma coisa. Coopera comigo, isso é outra coisa. Me dá uma ajudinha, isso é uma coisa. Se ponha do meu lado, se posicione junto a mim, isso é outra coisa completamente diferente. E a palavra no original é exatamente essa. O Espírito Santo se posiciona ao meu lado em cooperação. Terceira expressão, o Espírito Santo nos ajuda nossas fraquezas. Diga fraquezas. No grego é asteneia. E asteneia significa doença, enfermidade, dor, fragilidade, fraqueza, debilidade, cansaço, abatimento do espírito. Se o meu espírito morreu, ele na verdade tem muito mais do que dor. Ele tem ausência de vida. Mas se o meu espírito recebeu o Espírito de Deus, recebeu o sopro da vida, eu renasci para Deus, o meu espírito renasceu. Mas pode ter certeza, irmão, ainda é um espírito débilzinho, ainda é um espírito fraquinho, ainda é um espírito cansado, qualquer coisa cansa, oprime, adoece, enfraquece, causa um abatimento, senão Deus não teria dito isso aqui. O Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. O Espírito Santo se posiciona do nosso lado, porque o nosso espírito ainda é fraco. Ainda é meio doentinho. Ele está renascendo. Ele poderia ter renascido com muita vida, mas nós estamos no meio de um mundo com tantas aflições e nós estamos tão envolvidos com tantos conceitos que não vieram de Deus, que nós caminhamos lentamente e o nosso espírito custa se alimentar em Deus. E eu li uma frase de um irmão que diz assim: nós damos 3 refeições quentes e saborosas para o nosso corpo por dia, mas damos um sanduíche frio para o nosso espírito por semana. Então não tem jeito, o espírito renasceu, mas se não é alimentado, vai viver doente. Um neném nasceu, cheio de vida, mas se não for alimentado, vai viver doente. Tem muito crente com o espírito doente. Tem muito crente, crente mesmo, mas agora o espírito está fraco, vem uma coisa, eu estou desanimado. Atinge a alma, Satanás sabe o que fazer, sabe onde pega o sujeito. Se é no bolso, é só mexer no bolso do indivíduo. Aí fica desanimado. Aí não vem à igreja, não tem comunhão, não ora, não lê. O espírito não se alimenta. E como todos nós, se não nos alimentarmos, vamos falecendo. O texto é verdadeiro, o Espírito tem que se posicionar do nosso lado e operar junto conosco, porque o nosso espírito anda fraco, doente. Quarta expressão, e não sabemos, digo, não sabemos. A expressão no grego é roidar, que significa não experimentamos, não praticamos. Não praticamos o quê? Intercessão, diga intercessão, é a quinta expressão. O Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos como orar. A palavra orar é intercessão, que significa fazer uma mediação, fazer uma intercessão. Qual intercessão? Nós estamos vivendo um ambiente digital, tudo hoje é digital. O celular que era analógico, agora é digital. Então, se você tinha o tijolão antigo, não adianta você querer mudar o número, porque o número é de uma linha digital. Se você quiser mudar o tijolão, você vai perder aquele número e ter que entrar numa outra categoria de linha. Não tem jeito de fazer uma ponte entre o analógico e o digital. No áudio, já tem jeito. Essa mesa é uma mesa de som analógica. O que sai desses plugs são sinais elétricos que são transformados em sinais de ondas sonoras. Mas hoje, toda a tecnologia de ponta do áudio é digital. Não tem absolutamente nada a ver com isso aqui. Aqui vocês têm dois cabos que sobem por essa parede e vão lá em cima no estúdio e chegam a um equipamento, um computador, e passa por um aparelhinho que é uma interface que transforma o sinal analógico em digital. Quem estiver ouvindo o CD agora está ouvindo um CD que foi transformado em digital. E o aparelho de CD pega o CD, lê sinais binários 0 e 1, que é a linguagem digital, e transforma de novo em sinal analógico, o som que sai pelo alto-falante. Essa interface que faz com que um universo se comunique com outro, chama-se intercessão. Quando eu e você paramos diante de Deus para orar, eu e você estamos sendo um instrumento do Eterno para fazer uma comunicação entre esse mundo analógico, terreno, carnal, com o mundo espiritual, soberano, poderoso, eterno de Deus. Uma oração é um equipamento, é uma arma, é um instrumento poderosíssimo, da mais alta tecnologia que nunca os homens conseguirão alcançar, em que um universo denso e insondável da Terra passa a se comunicar com um universo infinitamente denso e insondável do mundo espiritual, do reino de Deus. E eu e você somos essa ferramenta de intercessão. E a palavra é o veículo dessa intercessão. Deus precisa que a terra faça, acione, que nós, seres humanos, acionemos um comando e cheguemos até lá, para que esse canal se estabeleça e ele possa também comunicar de lá para cá. Isso é físico, ou metafísico, ou sobrenatural, ou místico, como quisermos chamar. A vida com Deus, A vida cristã não é um conjunto de regras religiosas, é um universo da mais alta tecnologia da eternidade celestial, do mundo espiritual, das coisas que não se veem e que não precisa ver e que nunca serão vistas pelos olhos humanos, porque são eternas, são sobrenaturais, são espirituais. Então orar, meu irmão, não é um rogo, uma petiçãozinha, não é uma tentativa. Orar é uma ação de mediação, de interface entre um universo e outro, e quando eu e você começamos a orar, nós liberamos palavras, porque no português nós aprendemos que uma oração é uma frase que contém um verbo, um sujeito, e tem mais aí algumas definições da oração. A oração é uma declaração de ação, não é uma coisa religiosa. Não é um negócio assim, ah, eu não sei, eu não gosto de orar, eu não sei orar, ah, olha, esse negócio de oração não é comigo não, sabe? Eu até peço, eu tenho aqui os meus santos, eu tenho aqui o meu Deus, e ele sabe. Não, é necessário, se eu quiser transformar esse áudio de analógico para digital, eu tenho que passar por uma interface. Se eu quiser levar algo dessa terra lá para a dimensão espiritual, eu preciso de uma intercessão, eu preciso de uma mediação, eu preciso de algo que transfere o que é necessidade, o que é carência, o que é petição, o que é busca, em uma outra linguagem eterna. E isso é feito através da oração. Pai, estamos diante de Ti. E é feito liberando palavras. E aí nós vamos entender por que que nós não sabemos orar. Não é porque a gente não sabe falar. Não é porque a gente não sabe repetir a Bíblia. É porque essa intercessão é impossível sem a cooperação do Espírito Santo. Porque nós entendemos da parte humana, irmão. Nós entendemos do que é ajoelhar. Nós entendemos o que é abrir a boca e começar a orar. Nós entendemos o que é gastar um tempo e ir para diante do Senhor. Nós entendemos o que é parar a correria e gastar tempo orando. E isso é da nossa dimensão. Mas tem algumas coisas que é da dimensão do eterno. E o Espírito dentro de nós ajuda a nossa fraqueza do Espírito, intercedendo junto conosco, cooperando, se posicionando conosco. A sexta expressão é por nós, porque parece, e eu já disse isso inúmeras vezes, oh, irmãos, porque não sabemos como orar, mas pode descansar que o Espírito Santo vai interceder por nós. Parece que a gente pode descansar que o Espírito Santo vai fazer o que a gente não consegue fazer. E não é isso que ele está dizendo. O texto não diz isso. O texto diz: o Espírito Santo vai nos ajudar nas fraquezas, porque nós não sabemos fazer a intercessão, e ele vai por nós, que é Rupert, que é acima, através e além de nós. É com a nossa atuação, não é no nosso lugar, é cooperando conosco, é se posicionando juntos. Então vai sair da nossa boca uma palavra, vai sair da nossa boca uma declaração, nós teremos que gastar um tempo para isso, nós teremos que nos dedicar a isso, nós teremos que aprender a palavra de Deus para citarmos os textos bíblicos, para citarmos o que Ele quer, para orarmos segundo o propósito dEle, mas mesmo essas palavras ainda não são suficientes para intercessão, para interface. Então precisa dEle vir e criar junto conosco essa intercessão. E essa intercessão não é feita só por ele, nem só por nós, mas é feita pelos dois. E não é feita com palavras que nós conhecemos, é feita com gemidos. Diga gemidos. Gemidos é a palavra em português mais adequada que os tradutores encontraram, mas significa um suspirar, um urro, um grunhido, um rangido, um suspiro, e ao mesmo tempo significa lembrar-se, ter saudades. Então o Espírito Santo gera um som que na verdade é um suspiro, que traz a lembrança, um mover de Deus. Deus, que traz a lembrança o sopro do Eterno. Ele estava, pairava sobre a face das águas, não havia nada, mas eis que o Espírito do Senhor pairava e soprou sobre as águas, e o tudo que existe veio a existir. Não é um gemido de ai, é uma ação espiritual sobrenatural de um sopro que traz a lembrança algumas coisas que o Eterno tem em mente e que vai resgatar. Não é qualquer palavrinha. Oitava expressão, gemidos inexprimíveis. Diga inexprimíveis. Inexprimíveis é aletos, que significa não pode ser expressado. É aí que se encontra o nosso problema. Como é que eu vou orar alguma coisa que não pode ser expressada? Se os gemidos, se a interface, se essa intercessão é feita com sons que o Espírito gera e que na verdade são o seu sopro, o seu suspiro, são a sua mente, e eles são inexprimíveis, como é que eu vou orar? Então vem Paulo e diz: não sabemos orar como convém. Não sabemos fazer essa intercessão, porém o Espírito Santo se põe do nosso lado e coopera e opera junto conosco para que possamos orar. E isso faz parte do processo de restauração à imagem de Cristo Jesus na nossa vida.